Íamos para a sala de aula, como já aqui também foi dito. A sala de aula em Portunis era uma sala normalíssima, com carteiras de dois lugares, aquelas carteiras antigas que vocês já têm visto em fotografias. Então havia as carteiras, havia um quadro, que devia ser aqui a metade deste, havia um crucifixo, como já aqui também foi dito, a religião fazia parte da nossa cultura, e portanto, todos os dias, antes de começarmos os trabalhos da aula, todos os dias rezávamos uma oração em pé, portanto, antes de sentarmos na mesa. Depois, de um lado e do outro, estavam os nossos governantes. O presidente, que era o Hernani Tomás, e Salazar, pronto, ao fundo estavam dois armáriozinhos, um deles com umas portas de vidro, onde nós tínhamos a nossa biblioteca. Três ou quatro prateleirazinhas e os livros que nós poderíamos ler. Do outro lado havia um armário com algum material que as pessoas usavam para dar os sólidos, para dar as medidas de capacidade, era a caixa portanto. métrica, era. Havia também mapa de Portugal pendurado e um mapa das Colónias. colónias. Isto fazia parte da sala de aula. Os professores entravam de bata e nós também estávamos todos de bata branca. Claro que às vezes, como a bata é usada todos os dias, às vezes já não era bem branca.